Parábola da Boa Viagem. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, viver na Terra assemelha-se a empreender uma viagem cujo início é o momento em que nasces, reencarna. Se a realizares os bons auguros da graça divina, se souberes aproveitar bem a escolha da estrada, a viagem será prazerosa. Poderás contemplar paisagens, transitar por uma rota magnífica e também transformar os obstáculos inerentes à caminhada em aprendizado, sabedoria. Todavia, se não te decidires pelo trajeto exato, se não te prevenires de provimentos, se não te organizares convenientemente e não observares os principais mandamentos e regulamentos relativo à viagem, então podes sofrer desastres, ser interrompido por percalços, acidentes, enfim, ser impedido de prossegui-la. Alguns que, por não saberem executá-la, interrompem-na pelo cansaço, pois não tiveram sapiência para concluí-la, ou seja, suicidam-se. Pensam equivocados que se livraram da rota, no entanto terão que iniciá-la novamente. Bem-aventurados os sábios que, uma vez começado o trajeto, chegam até o fim. Desde o momento em que recolhes teu corpo do ventre da genitora, inicias essa trajetória que é uma espécie de pesquisa, um processo de aprendizado. Primeiro irás gatinhar, depois irás para a escola, trabalhar, envelhecer, etc. Até chegares ao destino final, o regresso para o plano cósmico. Quando realizas a boa viagem com sabedoria, ao chegar à véspera da despedida da Terra, que é partir para o plano superior, não terás do que te arrepender, lamentar, reclamar. Tu te sentirás satisfeito, consciente da missão cumprida. Imaginai, meus filhos, se fordes daqui de Curitiba até o Nordeste, por exemplo, por terra. Terás que parar no posto de gasolina, tomar banho, alimentar-te, etc. Todo um trajeto que, se souberes fazer com sagacidade, só terá a engrandecer teu espírito, a fim de que a viagem se torne proveitosa. Necessitas da graça divina, das bênçãos de Deus, complementadas por tua inteligência e perseverança para perceber na hora certa o caminho certo. Às vezes existem encruzilhadas, bifurcações, em que, se errares, terás que principiar a trajetória novamente. Assim tendo, deves estar com os sentidos bem atentos, alerta. Da mesma forma como na rota terráquea existem as placas que fornecem a orientação do caminho certo, a fim de não te equivocares, em tua vida também tens os mandamentos divinos, cuja desobservância implicará sofrimentos, seja no hospital ou em qualquer outro lugar, até aprenderes a te coadunar com a lei divina. Como eu já disse, todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Eu ensino os seres humanos a viver dentro da lei divina. As regras disciplinares do reino de Deus são as regras estabelecidas pela lei de Deus. Se não souberes te conduzir, se tropeçares muito e cometeres muitos delitos, então tua viagem será interrompida, posto que não mais possuirás teu veículo, ou seja, desencarnarás. Não concluída a viagem, que significa o cumprimento de tua missão, ficarás preso pelo peso de teus pecados. Em consequência, não poderás regressar ao plano superior, ao plano cósmico, junto ao Pai Celeste, donde procedeste. Portanto, meus filhos, utilizai os dons que Deus vos concedeu com discernimento e sapiência. Vencei os obstáculos da vida. Empreendei a viagem com passos firmes, decididos. Ao final, sereis dignos da união com o Todo-Poderoso, meu Pai, Senhor Deus, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. E com Ele e comigo, um dia sereis unidos numa só coisa. Que a paz seja com todos, meus filhos.